Boa Nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes. Estimadas e estimados ouvintes da Rádio Boa Nova, as minhas saudações amigas em Cristo nosso Salvador. Eis-nos chegados ao termo do tempo quaresmal. Com a liturgia deste fim de semana, iniciamos aquela que é a Semana Santa, a semana maior do ano litúrgico cristão. Estamos efetivamente em Domingo de Ramos. Há na liturgia deste domingo duas partes distintas. Uma de exaltação e triunfo, lembrando a entrada solene de Jesus em Jerusalém há 2000 anos. A outra, já de esmagamento doloroso, bem patente nas leituras da Eucaristia. A bênção e procissão dos ramos evoca, como disse, a primeira parte. A multidão em festa recebe Jesus na sua entrada na cidade santa de Jerusalém, exatamente no início da semana da sua paixão e morte. Multidão que o aclamava, entoando hosanas de júbilo e de glória. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana, hosana ao filho de Davi. Era a alegria de um povo que via naquele momento em Jesus o Rei Salvador, mas talvez o seu pensamento, as suas aspirações não correspondessem de facto ao reinado que Jesus vinha instaurar. Não um reinado terreno, mas sim um reinado de verdade, de justiça, de amor e de paz. No entanto, é compreensível esta euforia da multidão que aclama Cristo. Por sua vez, a liturgia deste domingo, como disse, tem uma outra parte. As leituras falam-nos já do esmagamento, do sofrimento, da paixão dolorosa que levou Jesus à crucifixão, à morte e à ressurreição. A primeira leitura, e agora olhando mais detalhadamente cada uma das leituras, a primeira leitura, dizia, é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7. É uma passagem do chamado cântico ou poema do servo de Javé. Não é fácil identificar esta personagem. Os biblistas interrogam-se. Será o próprio profeta Isaías, este servo de Javé? Será o povo de Israel, neste momento difícil da sua história? Será o Israel que o profeta tinha como povo ideal e reto? Não sabemos. No entanto, são quatro estes oráculos poemas, o terceiro dos quais, exatamente aquele onde se insere o texto da primeira leitura deste domingo. O Novo Testamento, todavia, identifica este servo sofredor com Jesus, particularmente nos sofrimentos da sua paixão e morte. Vale a pena ler toda a leitura, que não é longa, para melhor entendermos o seu profundo sentido. O Senhor, diz a leitura, deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Logo aqui na entrada, podemos dizer que talvez o profeta se referisse a si próprio. Ele intitula-se discípulo. Intitula-se alguém que está atento àquilo que Deus lhe comunica. E também a missão, para dar alento aos que andam abatidos. E continua a leitura. Todas as manhãs ele desperta os meus ouvidos para eu escutar. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e não resisti nem recuei um passo. Ainda talvez uma referência ao próprio profeta que diante das dificuldades não vacilou. E continua. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam, daqueles que me cuspiam, mas Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Aqui já uma clara referência ao Novo Testamento, aos sofrimentos de Jesus Cristo. Jesus é, na verdade, o servo de Deus, que se oferece como vítima de expiação pelo ser humano a quem ele chama de irmãos. Ele é não só a revelação de Deus, mas também a revelação do homem, que na sua condição de homem realiza na plenitude o desígnio de Deus, entregando-se confiadamente à vontade do Pai, seguro de que ele, o Pai, o assistirá no cumprimento da sua missão, missão que o levará à morte. Na sua humilhação, à morte, Deus far-lhe-á conhecer a exaltação, isto é, a glorificação no momento da ressurreição. Temos depois o Salmo responsorial, é o Salmo 21. Cristo tê-lo-á certamente recitado na sua totalidade, já suspenso na cruz. Exprime de forma intensa o sofrimento. Sofrimento que Cristo sentia pregado à cruz, que o levou a exclamar: meu Deus, por que me abandonastes? Como disse, Jesus terá recitado todo este salmo, mas os evangelistas registaram apenas esta expressão, terá sido certamente aquela que se fez ouvir: meu Deus, por que me abandonastes? É não o grito de um desesperado, mas é a angústia de alguém que, perante os paroxismos da morte, ele, que sendo também Deus, se sente impotente para fugir a esta hora. Aliás, numa passagem do Evangelho, é o próprio Jesus que diz que não pede ao Pai para que o liberte desta hora, porque sabe que foi para isto que ele veio ao mundo. Por sua vez, a segunda leitura é da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. E aqui sim, aparece-nos claramente a missão salvífica de Cristo. Ele, que, como diz a leitura, sendo Deus, humilhou-se e humilhou-se até à morte. É Paulo que o diz à cristandade de Filipos. Cristo Jesus, cito a leitura, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todos se ajoelha no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para resgatar a humanidade, Jesus despoja-se assim das suas prerrogativas divinas e assume a nossa condição humana, oferecendo por todos nós a sua vida numa total obediência filial ao Pai. Finalmente, a terceira leitura é o extenso relato da paixão escrito pelo evangelista Marcos. Capítulo 14, versículos 1 a 15 e ainda o versículo 47. Marcos foi discípulo de São Pedro em Roma. Foi seu companheiro e dele recebeu tudo quanto transmite, essencialmente para os pagãos, isto é, para o mundo romano. No seu relato, o evangelista Marcos faz sobressair, sobretudo, os aspectos dramáticos da paixão: o silêncio, a solidão e o abandono de Jesus. O silêncio. Durante o seu julgamento, perante Pilatos, perante Herodes, perante o sumo sacerdote, interrogado, Cristo cala-se, não diz nada. São os silêncios de Cristo. Deveriam ser os nossos silêncios, amigos ouvintes, neste nosso mundo tão cheio de ruídos. Ruídos que nos escondem muitas vezes a verdade. A solidão. Cristo sentiu-se só. Até os próprios discípulos o abandonam. Naquela hora, Jesus encontra-se só. As multidões de Domingo de Ramos abandonaram-no. Os discípulos adormecem e fogem. O próprio Pai parece ausente. No processo de julgamento, diante dos poderes constituídos, como disse, Jesus cala-se. Mas no Calvário, ao vê-lo exalar o último suspiro, suspenso na cruz, o centurião romano exclama: na verdade, este homem era filho de Deus. Amigos ouvintes, obrigado por me teres escutado. Despeço-me com amizade até ao próximo programa. Perdoem-me, no entanto, a redundância. A todos desejo uma santa Semana Santa. Boa Nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes.